Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma emissão do aquecimento verbal. A primeira! Eu sou sempre um bocado entusiasta demais. Tu entras em quinta, depois luzes para terça e... A primeira! E depois... Não, sabem, as saudades, eu tenho muitas saudades de fazer a emissão. A primeira da oitava temporada, sejam muito bem-vindos connosco, com todos vocês, comigo, nós. Laura é nós. E Carlos e Olá, Hugo, Olá. Para os 28 minutos mais verdes da rádio. Vamos desde já falar da janela que se abre esta temporada na nossa, no nosso programa, que é o YouTube! A partir de agora, as emissões do aquecimento verbal vão passar no YouTube. Nós achámos por bem que seria mais lógico termos um formato de imagem. Sim. E não só um áudio a passar no YouTube durante 28 minutos. Achávamos que seria muito... redutor. Sim, e era secante, não vamos é? Vamos ser diretos, ninguém ia ver. Ninguém ia ver, ouvir. Mas isto ainda estamos tudo numa fase muito experimental. Estamos a aprender a trabalhar com a câmara, com o YouTube, com edição. A câmara está fixa, vai ficar durante os próximos tempos a filmar-nos enquanto fazemos as emissões. Vai ser assim que as coisas se vão processar. Daqui para a frente, e tendo em conta o feedback, vamos ver como é que as coisas correm depois, não é? Como sim, é que foram sim. as vossas férias? Parece ou as vossas férias de programa? Obrigado. Eu gostei do reformular. Há bocado já meteu a pata na porta. Pois foi, não é? esqueci-me que há pessoas que não tiveram férias. Neste estúdio, se calhar. Força, Laura, podes falar. Queres que eu fale das férias do programa? O que tu quiseres. Também. Então, aconteceu muita coisa. Houve semanas em que eu tinha vontade de vir para o estúdio. Vamos falar sobre isto. Fugir. Mas olha, ainda bem que estamos de volta. Sabes que eu nunca consigo muito resumir as férias do. Do verão? Do programa, do programa, porque férias de verão este ano, meu caro, não vamos falar sobre o assunto. Eu fui o único que teve férias. Eu já férias. Disse, um terço das pessoas que estão aqui teve férias no verão, mas tu queres continuar a falar do se verão. Se calhar é melhor mudarmos de assunto. Se calhar, não Bom, sei. Para esta primeira emissão, e como o programa já não era gravado desde agosto, passou-se muita coisa entre agosto e setembro. Nós elaborámos uma lista de notícias e temos ainda dois eventos para falar. Uma lista de notícias, são 19, não vamos falar todas em profundidade, mas podemos disponibilizar depois, não é? Sim, podemos disponibilizar essas notícias todas. Os links para consultar e para vos recordar. A primeira notícia que tínhamos escolhido para falar era exatamente referente ao dia 2 de agosto, que foi o Overshoot Day do ano de 2017. O que é isso do Overshoot Day? O Overshoot Day é o dia onde nós consumimos todos os recursos... A partir do qual... Não, a partir do... Isso é... Pronto, não, eu não ia dizer isso dessa forma. Eu ia dizer Hugo que... Hugo conclui a frase. É o dia onde esgotamos o consumo dos recursos que o planeta Terra consegue produzir anualmente. A partir daqui... Estamos a consumir recursos do ano seguinte, de 2018. Okay. Este dia foi no dia 2 de agosto. Mas este ano. Este ano. Sim. Este ano. Vá, faz lá o comentário. Eu ia por já. Aí. Eu Vai ia já por aí. Aí. Eu só queria fazer uma pergunta diz, antes. Eu que sou é, muito visionário. O cálculo deste dia, há um reset a partir do 1 de janeiro do próximo ano? Ou estamos a contar com todos os atrasos dos anos anteriores? Ora, isto é uma boa pergunta à qual eu não tenho resposta. E se calhar ninguém responde porque é conveniente. Eu não tenho resposta a isso. Eu tenho aqui uma as datas na Wikipédia. Conveniente. Se calhar a Wikipédia. A Wikipédia tem aqui a forma: World Biocapacity dividir por World Ecological Footprint vezes 365, que são os dias, vai dar. Parece-me o Earth... que eles fazem o reset a 1 de janeiro. Parece-me que sim. Ora então, este tema é relevante porquê? Porque este dia é assumido e é tido em conta desde 1987. Okay. Por isso, em 1987, o primeiro ano em que foi calculado estes valores, foi o Overshoot Day, foi no dia 19 de dezembro. Portanto, passados não foi 30 31, anos, mas... passado 30 anos, vamos a dia 2 de agosto. Portanto, está a correr muito bem, pessoas do planeta. Uhul! Está a correr muito bem. Muito Acho bem. Que... Sim. Tá. Muito bem mesmo. Estamos no bom caminho, nós. Muito no bom caminho. Estamos... Portanto, segundo a escala e segundo este retrocesso, em 2018 já não será em agosto, já será em julho. A não ser que, entretanto, isto mude miraculosamente, mas eu não acredito muito nisso. Tenho as minhas dúvidas também. Eu também tenho as minhas dúvidas, sim. Mas não sei, o que é que tu achas, Carlos? Apostas? É assim, eu preciso só de... Dê-me só 2 segundos, então. 2 segundos? Eu vou só mandar aqui uma mensagem ao professor Miaga. Epá, agora... Mas eu já epá, agora que... não. Agora não. Não, agora não. Vocês estão a fazer uma questão dessas de previsão do futuro. Eu, meus conselheiros, não metas para aqui isso. Não puxes para aqui isso. Mas é triste porque vemos claramente uma evolução na negativa, não é? Porque está... Cada ano que passa está próximo. Está, estamos sim. a perder dias, não é? Cada ano que passa, sim. por assim sim. dizer, não é? Sim, sim, sim. Estamos a consumir mais rapidamente e em maior quantidade os recursos que a Terra nos disponibiliza, não é? Sim. Eu tenho as minhas dúvidas, até se nós vamos passar pelo mês de julho, porque com tudo o que tem acontecido ultimamente, se for ter um pensamento pessimista, 2 de agosto já é o iniciozinho de agosto a queimar o fim de julho. Vamos ver. Bem, esta era a primeira. Logo assim, é um tema muito levezinho. Gostamos de falar de temas leves. Eu tenho aqui mais 2 que são muito... Por acaso são seguidos. Foi no dia 3 de agosto e no dia 10 de agosto. Agosto foi um mês bom. Foi um mês ótimo. Porque isto ainda só agora começou. No dia 3, uma colisão entre 2 navios em Hong Kong causou um derrame de óleo de palma, tornando 13 praias do território chinês interditas. E houve ainda mais um derrame no Kuwait, no dia... Convenhamos, não se sabe ao certo quando é que foi. Foi alguns ali no dia 10 de agosto, porque as autoridades só reportaram uns dias depois, ele já acontecia há algum tempo. É importante que não se saiba quando é que foi. Estima-se não, que foi por que volta depois. Daquela altura. A sério? Um dos assuntos que também marcou este ano, tentando marcar, é incêndios e a seca. E uma das medidas que o governo aplicou por causa da seca foi então retirar 150 toneladas de peixe de 4 barragens no Alentejo, porque já o nível da água estava tão baixo e não estavam reunidas as condições. É que os peixes tinham a probabilidade de vir a morrer e a contaminar aquelas águas todas. Uhum. E então foi tomada a decisão de retirar aqueles peixes. A seca foi um tema que marcou bastante o verão deste ano. Tem-se falado muitas vezes ao longo destas 2-3 semanas passadas. 80% do país em seca extrema, sim, sim. Pelo menos o último número. Aliás, nós já alertávamos para isso ainda há meio do ano, se não me engano. Sim, porque sim. Já não chovia, eu lembro que já não chovia há imenso tempo. Julho, se eu não me engano, acho eu. Já não chovia há imenso tempo e depois prolongou-se durante o resto do verão, não é? Portanto... E eu ainda fiquei na expectativa de haver alguma compensação e de, em setembro, como não tivemos um verão muito quente, eu achei que em setembro, meio de setembro, começasse a chover ou pelo menos fizesse mais frio. Uma semaninha, duas, sim. Não aconteceu, não é? Como todos sabemos. Não. Por acaso, eu vou-te dizer, Laura, que o tema dos 80% de seca em Portugal era uma das notícias que estava lá mais para cima. Spoilers, pois, sempre. Pois aqui neste programa é sempre. Pois é. Sempre. Mas estamos aí de baixo para cima? Hã? Estamos aí de baixo para cima? Não, é que esse estudo só saiu mais tarde, eu estou por ordem cronológica. Ok. Tudo bem. Estamos a subir no tempo. Cronologicamente, eu compreendi. Sim. Pronto, eu percebi isso agora. Claramente. Antes de irmos a uma das questões que mais polémica levantou neste verão. Polémica aqui. Vamos ao contraste. Alegadamente. Vamos ao contraste, que foi no Chile. Foi chumbado um projeto mineiro para proteger os pinguins e as baleias. Bom. E porquê é que eu digo que isto é o contraste do que vem a seguir? Porque vamos falar da Amazónia. Daquilo que se passou no Brasil. Michel Temer tentou extinguir uma reserva natural da Amazónia para a exploração do ouro. Não, brasileiro não, estão a fazer careta. Português do Brasil. É que isto agora é filmado. Antigamente era uma palhaçada agora e tal, ninguém via, não sei o quê. Agora há toda outra janela. É uma janela que se abre para a internet. Portanto. Ele adorou esta expressão. Isto é a janela. Tem choque. Janela. Psicológico. Choquei, porque... que nem a galinha, gente. Ora então, Michel Temer tentou, até porque, e segundo eu tive a oportunidade de ler pela Constituição Brasileira, é impossível o presidente tomar uma decisão só por si, tem que passar pelo Congresso. Uhum. É Congresso? É o Congresso. Pronto, é o Congresso. Senado. Senado. E isto levantou uma grande polémica, várias vozes levantaram e toda a gente disse que não. A gente levantou, né? O que é certo é que passados uns dias um juiz suspendeu o decreto de Michel Temer e a situação, que eu saiba, até o momento ficou por aqui. Pois, não se ouviram mais nós saibamos. Sim, continuam a levantar-se vozes e continua a haver mobilização, ainda nesse sentido. Houve inclusive uma manifestação cá em Portugal. Fora porque, tempo. Convenhamos, não é? A Amazónia é mundial. É o pulmão. As consequências é o nosso pulmão. É a nível mundial. Pois é. E devíamos ter dois, já só temos um, vejam lá. Desculpem. Neste assunto, eu recomendo que pesquisem no YouTube, por acaso. Pesquisem no YouTube um programa especial do que o programa Inferno do Canal Q fez sobre a Amazónia e sobre este tema. É, está muito giro. Está bastante informativo e aconselho para tirar as vossas dúvidas e verem um bocado esta questão da Amazónia e tudo mais e como é que aquilo funciona lá. Sim, várias figuras públicas vieram falar disto, DiCaprio, The Rock, por exemplo. Sem contar todos os atores e atrizes e figuras públicas do Brasil. Brasil, sim. Eu estou só a falar aqui... Mas, é. Algumas notícias e alguns estudos que surgiram nesta nossa pausa foi também o impacto que a agricultura ou a criação de produtos para o nosso consumo tem nas florestas tropicais. Tenho aqui duas notícias. Uma delas foi que eu vi na Wilder, que diz que as florestas africanas estão a desaparecer para saciar a indústria do chocolate. Pronto, e não nós também não. Já sabemos que já falámos aqui muitas vezes num programa no Óleo de Palma, que também é daquelas componentes que sim. mata animais e destrói florestas ali na zona asiática. Poderíamos alegadamente falar da indústria do papel, mas só alegadamente. Sim, e há também um estudo de X alimentos, X produtos que estão a matar o planeta, como eu vi assim um bocado sensacionalista num dos jornais online. Mas que tipo online. Não é sensacionalista nos jornais online? Os produtos, coitados, não têm culpa. Pois não, os produtos não têm culpa. Quer dizer, tem culpa são as pessoas que os fazem, não é? Exato, as pessoas é que inventaram, vou pôr açúcar no cacau. Outra notícia que levantou bastante choque, e voltando ao Brasil, que eu deixei passar esta, era que foi apanhado numa conversa de bar um grupo de garimpeiros, não sei se sabem o que são garimpeiros. Eu vi isso. Garimpeiros, para quem não saiba, são mineiros ou são exploradores de minérios ilegais no Brasil. Que trabalham, são os funcionários que trabalham nessas explorações ilegais, normalmente na Amazónia. Então foi apanhada uma conversa de bar onde dois homens gabavam-se de chacinar uma tribo na Amazónia. Isto obviamente que é tudo muito na base de foi ouvido por aí, neste caso num bar, que foi gravado, mas a gente nunca sabe o contexto em que as coisas são feitas, mas nem pá, são duas pessoas a dizer que matam, são dois homens a dizer que matam pessoas. Isto, pronto. E que matam pessoas, atenção, umas 20 pessoas. Sim, e que não e matam só. Não matam só. Já matam e fazem não... desaparecer. Pois, exato. Deste assunto, isto saiu a dia 12 de setembro, também nunca mais ouvi falar nada. Estava à espera, eu ainda andei à procura para ver se encontrava, mas não encontrei mais nada sobre isto. Mas fiquei chocado. Não é do interesse que se saiba, não é? Fiquei chocado. Sim, porque lá está. São grupos de pessoas que exploram ouro ou outro tipo de minério ilegalmente na zona da Amazónia. É daquelas questões em que toda a gente sabe que existe. Mas, pronto, para baixo do tapete, não? Mas quando é que as pessoas vão perceber? Amazónia, não tomem ouro. A Amazónia está, como sempre, está a levar um bocadinho. Está debaixo de fogo intenso. Sim, está debaixo de fogo. Surgiu ainda, em setembro, que os Estados Unidos pretendiam suavizar a posição em relação ao acordo do país, de Paris, aliás. Foi uma notícia um bocado confusa, sou sincero. Eu vim para aí 3 ou 4 notícias sobre este assunto e não percebi muito bem o que é que eles queriam dizer com isto. Confusa como nada da administração Trump? Ao certo, eu acho que eles simplesmente dizem que vão fazer a vida deles, dado que o Acordo de Paris não implica nada. Pronto, eles vão seguir o caminho deles e logo se vê. Tá bom, então. Acho que no fundo é isso. E outra coisa que marcou bastante a nossa pausa de programa foi as autárquicas. As autárquicas, é verdade. Que houve choques na margem sul, mas não vamos falar sobre isso. Eu fiquei chocado. Não me afeta. Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocada de não ter acontecido também no meu concelho. Pronto. Mas fico à espera. Eu fiquei chocado relativamente à Almada, mas isto são outras coisas. É um choque. De qualquer forma, foram lançadas por algumas organizações uma campanha relativamente à prospeção de petróleo e gás. Foram as pessoas destas campanhas foram junto dos candidatos e saber quais é que aprovavam e quais é que eram a favor. Ou melhor, quais os que aprovavam e os que reprovavam a exploração de petróleo. Ficámos a saber que um quarto dos candidatos do litoral era contra a prospeção. E houve também várias iniciativas relativamente a isto, que vocês podem consultar na internet, não só relativamente ao petróleo, mas também a termos de mobilidade e energia. Foram algumas organizações não governamentais que fizeram este tipo de levantamento de intenções dos autarcas. Junto das listas? Junto dos candidatos. Okay. De resto, olhem, temos uma notícia já de outubro, que a seca está a ter um efeito dramático nas emissões de dióxido de carbono associadas à produção de eletricidade. Então, não há barragem, não há água nas barragens. Outra coisa não seria de esperar. Que é bom é barragens. Mas há sol. Desculpa, mas sabes que há sol. Mas também. Há sol. De qualquer forma, isto esta vai... É que... a dica. Mas não há água nas barragens, pá. Mas... Oh, olha o meu telefone a tocar durante a emissão e eu não tirei o som. É um convidado, não. Ainda pensa, este tipo mandou um convidado pá, no meio da emissão. Isto era genial. Nada, não podia ter sido uma melhor forma de começar a oitava temporada. Nunca acontece. É falta de. Pois não. Nunca. Bom, como eu estava a dizer. Eu não trabalho com isto. Eu não consigo trabalhar. Olha, falta o Carlos vai-se embora. Eu vou-me embora, que eu não estou a falar. O Carlos vai-se embora. Não, eu acho que sim. Por falares em ir embora, eu não disse no princípio da emissão, mas um de nós não vai estar cá para a próxima emissão. Um de nós vai... Estas faltas de profissionalismo, tu consegues aturar isto? Um de nós vai ter a sua participação no programa intermitente. O telemóvel tocar já foi uma dica. Sem de nada. Será? É o manager a chamá-lo. Façam as vossas apostas. No final do programa vamos falar sobre isso. Bom, retomando o assunto. Por isso, temos sol. Obviamente que eu não digo que agora vamos aí desflorestar tudo para o quê? Construir. Não há muito mais seria para tirar. Seria um contrassenso, não vais sei. Vais forçar o quê? Parques solares. O que não ardeu? Pronto, calma, Carlos. Calma. Ainda eu sei que ardeu lá. Muita coisa. Desculpa, eu sei que ardeu muita coisa. Mas o que é certo é que temos a produção solar, e é daquelas coisas que nós repetimos aqui muitas vezes, que é uma tecnologia que está a ganhar pontos e a evoluir há está muito... Está a ser muito competitivo economicamente. Exatamente. Face às fontes We de hope so. Combustíveis fósseis. Mas lá está, a principal fonte de energia renovável que nós utilizamos realmente são as barragens. Sem água não se sem produz água, energia. Entra o carvão. E há prioridades quanto ao abastecimento da água, não é? Às populações que, pronto, e as barragens ficam um bocadinho de lado, por isso esta notícia não me surpreendeu. E só deixar claro que aqui em Portugal, sem água entra o carvão. Sim, o carvão ou o gás. O gás natural está sempre a produzir. Ou fuel óleo. Sim, sim, sim. É que o carvão picos, é o mais barato? Sim, nós temos. As nossas. Só me lembro da palavra em inglês. Power plant. Centrais elétricas. Centrais, obrigada. Nós funcionamos. Obrigada. Nós funcionamos bastante com gás natural e carvão. Mas Sines inicialmente era com carvão, agora não tenho a certeza. Mas tem dar gel ainda, né? Ainda temos isso em vigor, né? Não tenho a certeza. E assim, se falarmos desde gás natural, a eficiência é bastante elevada porque já é ciclo combinado. Sim, coisas de engenharia, não interessa nada. Mas é importante que saiba. Por acaso até interessa. Não interessa, consome-se menos gás. E o gás é menos poluente que o carvão. Eu estou a falar com os meus amigos do YouTube. Nós tivemos agora. Uma discussão uma vez por causa do gás e do carvão em Inglaterra, lembras-te? Que Inglaterra ia passar do carvão para o gás. Mas na verdade, a nível de fatores de emissão. Eu estava lá. Estavas lá. Então, nós tivemos aqui um aquecimento verbal. A Laura então, acho que nessa por acaso acho que não participou. Então lembro-me certamente. Sim. Só uma coisa, a nível de fatores de emissão, o carvão tem mais. Produz mais toneladas de CO2. 10 pontos para Grafindor. Tudo o que eu tenho a dizer. A partir daqui, façam o que vocês quiserem. Do que gás natural. Continuemos. Bom, Donald Trump também não fez das suas, mas continuaram a fazer, porque lá está, Não querer fazer Paris implica que as centrais elétricas possam espalhar CO2 à vontade. Ou seja, o que aconteceu durante a nossa ausência é que o Clean Power Plan de Obama está praticamente... queimado. Desculpem. Carlos, por favor. Opa, está praticamente acabado. Tem sido um dos objetivos... aliás, era um dos das promessas de campanha do Trump. Donald Trump. Das... E Scott Pruitt tem trabalhado nesse sentido. Infelizmente, já lá está. Eu estou a ser irónico, para quem não percebeu, o meu bem foi tipo um não. Não faças mais porcaria. Ironia, é uma coisa da vida. Sim. Um estudo daqueles que infelizmente continuam a surgir e vão continuar, mas desta vez não é relativamente à China, é relativamente à Europa. Pior. Ou seja, a má qualidade do ar precipita a morte de 400 mil europeus por ano. Eu quero ver as estatísticas do próximo ano, porque o ar tem andado nada polido. Também eu. Então, os outros tipos a queimarem, tudo cá para queimar, nós aqui a arder. Como é que o ar está bom? Está ótimo, maravilhoso. Está fantástico. Não tens uma coisa boa, pá. Passamos em altos. Tenho os 40 anos do curso de Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ele estava à espera que eu perguntasse. Ele estava à espera que eu perguntasse. 40 anos, pá. 40 anos não, a formar. É muito ano. 40 anos a formar engenheiros do ambiente. 40 anos aqui a pensar. Ficam. E sei de quem lá foi e gostou. Digo-vos mais. Estás a ver? Pronto. Estou a falar muito a sério. Aqui ficam os meus sinceros parabéns, que fui aluno daquela casa. Faço parte destes 40 anos do curso de Engenharia do Ambiente. E foi lá onde o programa começou. Vocês sabem disso. Uhum. Foi lá onde tudo começou, naquelas salas do Departamental e do Edifício 4. E é um bocadinho. Puxa um bocado ao sentimento, sim. Puxa um bocado ao sentimento. E muitos parabéns. Vamos tentar trazer ainda alguém relacionado com este curso aqui ao programa. Aguardemos. Alguém relacionado com este curso? Não, o curso de ambiente não é FCT. Estou a brincar, gente. Porque nós somos todos relacionados com o curso. Gente, ambiente estou a brincar. É tudo. Bom, ambiente é nós. É vida. Isto dá-se uma boa campanha. Por último, quero alertar vossas excelências. Mas tem que ser de esquerda, estás preparada para isso? Oh, o quê? Desculpa. O que é que a esquerda tem a ver com nada, o... Nada, ele está... Estou só a trocar com ela, esquece. Olha. Quero alertar vossas excelências que no dia 26 de outubro, no âmbito do DOC Lisboa, vai passar às 6 da tarde, no Grande Auditório da Culturgest em Lisboa, o documentário An Inconvenient Sequel. Que documentário é esse? Bem... An Inconvenient Sequel. Eu sei, estou só a perguntar para tu falares. É a sequência da An Inconvenient True. O documentário que em 2006 o senhor Al Gore lançou. Ah, mas é um filme. É um documentário. Okay. É um documentário. Captaram? Mas é a sequência do filme Inconveniente que aconteceu em 2016. A verdade inconveniente e agora é a sequela inconveniente. A sequela inconveniente. Percebem? Que original. Claro, esse tipo é um bocado inconveniente, pá. Já comecei. Esse tipo é um bocado inconveniente. Polémica não é nada com Bom, ele. Dado que não sabemos se o filme vai chegar às salas de cinema comerciais, chamemos assim, recomendo vivamente que corram para os locais habituais, que eu não sei quais são, mas devem ser os habituais para comprar os bilhetes, para assistirem a este filme. E que, além disso, pós-filme vai ter uma sessão... vai ter uma sessão de debate e de... Discussão, aliás, vai haver uma discussãozinha, não é? Debate e discussão. A sessão é seguida de uma intervenção em vídeo de Al Gore, especialmente para o público português. Gente, e depois uma sessão de debate com João Camargo do Climáximo, e que é também deputado do Bloco de Esquerda, a professora Júlia Seixas, que é da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, de Sérgio Ribeiro dos Climateers e de Sónia Balacó, que é uma atriz e ativista ambiental, e terá a moderação do professor Francisco Ferreira, também professor da FCT e da Associação Zero. O professor Francisco não esteve aqui, já não podemos fazer. O professor Francisco não conta com o violino não é para si, não ok? Não é para si, corta. Eu aconselho, pá, é uma hora chata, 6 da tarde, eu até trabalho perto, mas saio às 6 e não sei muito bem como é que eu vou pois dar a volta a isso. Mas se puderem, comprem os bilhetes, eu não sei o preço, mas pá, para o DOC Lisboa não deve ser não assim deve nada ser de extraordinário. Tu achas que vale a pena, basicamente? Eu acho que vale a pena. Na minha perspectiva, para mim, a Verdade Inconveniente em 2016 muda completamente a exposição dos problemas ambientais. Tenho dúvidas que esta sequela vá dar outra vez uma volta ao assunto. Será mais uma avaliação, um ponto não de situação. Não sei, eu tenho... Uma comparação. O meu receio com esta sequela é que o Al Gore é político também. Pois, também. E o meu receio é que todos os ataques que lhe fizeram vão ter a quando agora. Da verdade inconveniente, agora esta sequela seja uma tentativa de resposta e que isso volte a comprometer a mensagem que ele quer passar. Pode não comprometer os factos, porque ele usou factos. Simplesmente sim, havia sim, ali sim. algumas eu incongruências. Preciso dizer, sim. Só que ele... Tenho as minhas dúvidas. Tens e assim, razão. Para além desta sequela, vai ser altamente comparada com o Before the Flood do DiCaprio. Sim. Altamente sim. comparada. E não nos podemos esquecer que isto foi um documentário feito pré-eleição de Donald Trump. Ok. Por isso, também não sei em que contexto é que as coisas depois foram reajustadas para esse facto. Para esse aliás, é importante Estou agora curioso. Haver um documentário pós. Bom, como veem, foram 19 notícias em 26 minutos. Pau. Uau! Sempre a aviar. Sempre a aviar cartucho. Isto são muitos anos de virar à frente. Sempre. Ah, são quantos anos? Ah, peço desculpa. Bem, vamos agora falar de uma coisa mais séria. Por isso, temos uma pessoa que vai deixar de participar ativamente nas emissões, que é o Carlos. Carlos. Ah, vão correr comigo. Tchau, não, Carlos. Tu é que correste com a gente. Você é o L mais fraco. Adeus. Adeus, é. Mas pode dizer isso em inglês, com o British. Olha, não temos não, muito não mais consigo, tempo, agora. Infelizmente, mas Carlos, vais continuar a colaborar connosco. Sim, sim. O Carlos vai surgir de vez em quando no programa, mas assim na câmara. Pronto, oi? A vida é assim mesmo. A vida de Carlos, não, a vida de Carlos, pronto. A vida de Carlos, episódio 1. Fica a dica para aqui uma notinha. Podes. Ai, vocês acham que eu não tinha preparado nada? Vai lá. Epá, basicamente é isto. Vocês sabem que eu não gosto muito de despedidas, não é? Nem, quem me conhece sabe que eu não gosto disso. Toque o violino. Mas isto vai ser um até já, como o Hugo estava a dizer. Vai ser um pouco como um até já. Eu não vou estar tão desligado assim. Até porque continuarei a estar envolvido muito casualmente no projeto, para ajudar, sempre que tal me for possível, não é? Pronto. Aprendi muito. Aprendi muito enquanto aqui estive. Tive a hipótese de falar de diversos temas, desde os nossos recorrentes, como a gestão hídrica, por exemplo, e nós lá fomos. Barragens. Passando pela poluição encontrada na Antártida, que é uma coisa que não é muito falada, mas nós trouxemos aqui, ou pela perda de biodiversidade, que semana sim, semana não, volta e meia, nós trazemos aqui um, dois, três casos até à vez de perda de biodiversidade, que é uma coisa que tem acontecido muito nas últimas décadas, infelizmente. Outros mais complexos, como as políticas adotadas e diversos acordos comerciais. Entretanto, foram postos em prática, não é? Nós damos aqui um mote para as pessoas que informarem, conhecerem, não é? A investigação é fomentada por nós também, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui. E basicamente é dizer isto: com todos eles aprendi e cresci. E se com isto conseguimos passar para quem nos está a ouvir, agora para quem nos vai ver, esta consciência de que a luta pelo mundo melhor deve ser constante, então eu acho que o meu tempo aqui foi certamente bem emprego, não é? Muito obrigado a todos. Convidados, ouvintes, colegas, amigos que me recomendaram temas e vocês, o Gui e a Laura, porque que têm feito comigo este parte desta equipa fantástica e este tempo muito mais verde. Portanto, é um obrigado e um até já. Ok. Olha, muito obrigada, Carlos, por me trazeres até aqui, porque na verdade sim, o link sim. foi feito por ti. Sim, eu é verdade, sei. É verdade. E entretanto a câmara desligou-se, não sei o que é que aconteceu, por isso este vai ser completamente no escuro. Isto é rádio agora, rádio pura e dura. Carlos, eu só tenho a agradecer a tua disponibilidade e a tua loucura para teres vindo ter comigo e teres dito, pá, vocês precisam de ajuda, pá, então eu estou disponível e vamos a isso e tal, e vamos fazer. E fizemos muita coisa. E pá, a porta fica aberta, só se fecha quando estamos a gravar. E olha, oitava temporada começou agora, ainda vai haver muita coisa para fazer, sempre hold que back quiseres. The river, né? Exatamente. Hold a porta... back the river. Hold back the river, que eu vou para só não podes abrir a porta quando estamos a gravar, que fica feio. Mas também eu já te como o meu telemóvel, pior que isto, é impossível. Migo. Bom. Vamos concluir esta emissão, primeira emissão da oitava temporada. Temos que ir embora. O Carlos tem de ir ali chorar. O pessoal tem que se ir embora. Dizer que continuamos a passar na Rádio Utopia e na Rádio Ideias. Na Rádio Utopia, sábado às 10 da manhã. Na Rádio Ideias, aos sábados também às 2 da tarde. As repetições são na Rádio Ideias à 1 da tarde na quarta-feira e na Rádio Utopia às 2 da tarde também na quarta-feira. Todas as emissões, aquecimentoverbal.blogspot.com, o nosso mail aquecimentoverbo@gmail.com, e agora estamos também no YouTube, apesar do vídeo já ter acabado. Pera, temos de fazer aquela coisa de não sei se o vídeo acabou. Não, acabou. Está apagado, é porque subscribe, acabou. Fica para a semana. Agora, assinem o canal, que está aqui por baixo. Adoro. Metam um like, que epá, é uma conversa bué da chata, mas acho que nós vamos fazer isto o resto da temporada. Estamos de volta, arrancou o aquecimento verbal. Até para a semana.